Bahia, um Boeing 738 com 180 de ground speed. Já reduzindo, 3170. Finalizado, voo 29. 19752, chame torre 1-18-95. 1-8-9-5. 3170, peça para 2100. Afirmo, reporte estabilidade. Caramba, contato. 1752, boa noite. 1752, boa noite. Tráfego já avistado, autorizado pouso, pista 10, vento variável com 02 nós. Ele pouso, 9752. No 972, ingressa no 41, no portão 612. Partiu no portão 612, obrigado, bom 972. Autorizado 3170. Tá, 3170, chame torre 1-18-95. 18-95-3170. Corrição 3170, boa noite. Então 3170, boa noite. Continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Para informação, chuva leve sobre o campo. Sim, 3170, boa noite. B752 no solo aos 30, libere direita na minha escuta. Prossiga via Alfa, reporte para ingresso na 3 Juliette. Alfa, uma chuva moderada, eu sou alto. Vai dar moderada. Então 3170, copiou a informação? Negativo. Zuma 70, vento 040 graus 05 nós, autorizado pouso, pista no zero. Teve pouso, pista no zero, tá 3170. Zero, estimado para iniciar o táxi. Pode ser agora, senhor, tá com 144 a bordo, 1220 São Gonçalo. Autorizado táxi, Pati 1 e táxi Sui Índia no ponto de espera da 1-0, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 0 no meia, tá 3520. No 0 no meia, táxi Pati 1, Voo 9741, após a passagem do Airbus da TAM retaguarda, autorizado iniciando 08, chame táxi. Após o TAM, autorizado, reporte o táxi 9741. Poderia confirmar o ajuste de altímetro do TAM 302A? 10, 16. Excelente, obrigado. TAM 3170 no solo aos 33, libere direita, na minha escuta, prossiga a via Alfa até antes da Juliette. Via Alfa na sua escuta antes da Juliette, 3170. No 228 lá, qual é a ação? O Gol 9741, na escuta? Na escuta. Posições de coordenar com a equipe de pátio, puxar um pouco mais a retaguarda, possibilitar o ingresso da aeronave na companhia do 08? Afirma, vai solicitar. Gato. O Gol 1228, ingresso Juliette, porta 08, fica atento ao Boeing da companhia, realizando pushback. Sim, Juliette, viajou. Juliette, pátio, 28, Gol 228. Gol, Rio Tato, 3520, pronto. TAM 3520 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 050 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, TAM 3520. TAM 9752, mantente da Juliette, aguarde para o ingresso. Após o ingresso do Boeing da companhia no 08, autorizado para seguir o táxi, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 16, voo 9741. Nossa companhia, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, vai reportar, voo 9741. Então 3520, decola aos 36, chame controle, 119.80, tenha um bom voo. 198, bom serviço, obrigado. Controle Salvador, bom dia, OTAN 3520. Viver com o pessoal Nicolás, 370 via saída. 370 via saída, quando possível, para o Aracaju, senhores. Obrigado. B752, ingressa Juliette, remota 112 do Pátio 1. Juliette, remota 112 do Pátio 1. 3170, ingressa Juliette, porta 10. Juliette, porta 10, 3170. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 050 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar, dá uma zero, gol 9741. Passarelo 2222, transfere informação eco, iniciando descida para o nível 1110. Passarelo 2222, essa identificação de descer ao nível 1110. Identificou 1110, seguinte do lançamento fechamento para o 10. Solicita a atração mais à frente para o final do 10, por gentileza. Gente, matéria para o VR, reposta limitada, doutora. Gente, 2222. 9741, decolado aos 41. Chame controle, 119, decimal 8, tem um bom voo. 119, olha então, bom trabalho. 2222, desça para nível de voo 050, sobre operação, voo na proa 120, o limite é radial 340 de Salvador. frente vai descer para 050, voando na 120. Limite radial, confirma? Radial 340, Salvador. Frente habilitada 340, Salvador 2222 da passarela. Voo 9741, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 85, ATR 125 decimal 45. Chama Recife 2525, boa noite. Dois, dois, dois, dois, dois, desça para 3.000 pés, o ajuste na 0.6. 3.000 pés, comigo 16, 2, 2, 2, 2, Tango 2222, para sinal da pista 17, curva direita na proa 130, desça para 2000 pés, o ajuste na 096, reporte visual para mudança de regras de voo. 7, desce 2000 pés, direita na 730, 2222, reportar a visual. Passarela 2222, plano cancelado é 0355, desça em condições visuais para 1.100, o ajuste na 096, destino à torre, frequência 118.95. Passarela agora com a torre 1895, descendo para 1.010, sobre o campo 2222, passarela. Salvador, muito boa noite, 2222 da Passarela, visual, baixou e travou, girando base da 17. Passarela 2222, para informação, tráfego já avistado, chuva leve sobre o campo e pista 17 molhada. Autorizado pouso, vento variável com 03 nós, Passarela 2222. Sete das condições, livre pouso na 17, 2222 da Passarela. Pedro 2222 no solo aos 58, libere à esquerda Taxui Lima, ingresso a Pátio 1, remota 13 do Pátio 1, passarelo 2222. Pela Lima, passe Pátio 1 para 13, 2221. Salvador Santos, não, portaria do Paraguai, dando balizador. De passarelo. comando, passageiro 2222, você deu um toque lá no pessoal da Interro para balizar aqui o nosso estacionamento? Sim, passageiro 2222. Ok, Solo, muito obrigado. Salvador, boa noite. Passaria do 2228, com informação do hotel, autorização para a Vitória da Conquista. Passaria do 2228, Vitória da Conquista, aguarde um minuto, por cópia. Aguardando. Do 2228 a torre. Prossiga, torre, 2228. Paciente que, devido ao fechamento da pista 10, decolagem da pista 17? Ciente, 2228.